Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois nosso romance, minha vida, é tão lindo. És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz ninar a imensa vontade de estar a teu lado. Nem o mar tem o brilho encantante como o dos teus olhos, minha pedra rara. Eu não vou negar, sem você meu mundo para. Mil voltas ou voltas que dei, querendo uma vez encontrar alguém que levasse a sério amar. Mil voltas ou voltas que dei, querendo uma vez encontrar alguém igual a você, beleza rara. Hoje sou feliz e canto só por causa de você. Hoje sou feliz e canto só porque amo, amor, você. Hoje sou feliz. Voltas que dei, querendo uma vez encontrar alguém que levasse a sério amar. Mil voltas ou voltas que dei, querendo uma vez encontrar alguém igual a você, beleza rara. Hoje sou feliz e canto só por causa de você. Hoje sou feliz e canto só porque amo, amor, você. Hoje sou feliz e canto só por causa de você. Hoje sou feliz e canto só porque amo, amor, você. Só porque amo, amor, você. Só porque amo, amor.